Búfalo do Marajó. Búfalo do Marajó. A Carroça da Saudade. O show que revolucionou o segmento da saudade no Pará. Tom Máximo. Ontem tive tanta sorte. Olha aí, já! A malvada da morte andou perto de mim. Indo pra São Caetano. Eu no meu carro dei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim. Bigão do Régio Iracema. Eu no meu carro. O homem do alô chegou. Dei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim. E ele andava toda velocidade pra superar a saudade que andava junto a mim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. E aí? Essa saudade era de rosa. Meu amigo cabeludo, Ed Max. Linda do meu jardim. Já por aqui. Carroça é fecha. Eu também sou. Já dando pontapé inicial, já do Mingão. Tudo divino. Só na mana. Você, menino. E aí, Márcio? Me perdoou. Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor. Mingão do Regis. Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor. DJ Tom detonando. Eu ontem tive tanta sorte, a malvada da morte andou perto de mim. Eu no meu carro dei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim. Andava toda velocidade. Deixa pra sair. Minha amiga Giza, junto com meu parceiro Paulão também. Já por aqui com a gente. Um abraço do Tom. Oi. Essa saudade era de rosa, DJ Tom detonando todas. Estamos aqui no Bigão do Régio Iracema, meu irmão! Você brincou demais com meu amor. Alô! Tantas vezes eu falei, tantas vezes implorei, DJ Tom, pra você ficar comigo. E aí, meu gerente? Mas não teve jeito, não. Como é que tá por aí, hein? E fechou seu coração, me deixando triste no meu canto abandonado. E eu? Eu sofri demais, não negarei. Muito tempo por ti eu chorei. Agora tudo é passado, já não sinto nada com você aqui. Uhul! Olha, gente, temos aqui cartelas. Na verdade, as últimas unidades das cartelas do Bigão. É só você adquirir aí com a diretoria da festa, do evento, tá ok? O amor não é assim. Meu amigo Darlan, hoje o original. Só que eu não estou mais nessa. Agora não lhe quero mais. Amar você não sou capaz. Não fui eu que quis o fim. A Carroça da Saudade, com o maior e melhor show de saudade do planeta. Estamos aqui no tradicional Bingão do Régio, meu irmão. Você brincou demais com meu amor. Iracema! DJ Luxuosa Carroça da Saudade. Eu conheci na Espanha, na Copa do Mundo. Uma espanhola. Deixa pra sair, meu amigo DJ Neo. Um segundo. DJ Neo lá do Turbinado. E segue com a gente, toda a galera do Turbinado. Ela me olhou e sorriu. O Neo! E disse que também ia torcer pro Brasil. Dom, dom, dom. Em meio a tantas Máximo. Pessoas no estádio lotado, eu fui ficando por ela tão apaixonado. Dá-lhe, Tom! E enquanto o Zico fez um gol pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. E quando o jogo acabou, o nosso sonho morreu. Chorando ela me beijou e desapareceu. E a Rosa do Tauá vinha embora. Chorando. Tão distante aquele amor, fui deixando. Minha tristeza é tamanha, eu sofro com. Alô! Estocando aquela saudade de luxo. Já já eu tô esquenta, viu? Com tantas pessoas no estádio lotado. E Josias? Eu fui ficando por ela tão apaixonado. E enquanto o Zico fez um gol pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. Nosso amigo Júlio Dobrói. O jogo acabou. Rompendo o fronteiro. Nosso sonho morreu. Abraço aqui, doutor. Ela me beijou e desapareceu. Uhul! Vim embora. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou. DJ Tom! DJ Tom Máximo, o melhor DJ. Rapaz, eu não escutei direito! O melhor. Meu amor. Tom Máximo. Agora eles vão me matar. Repetia a história de uma terra. Viu, maestro? DJ Tom Máximo. Vou seguindo a caminha. O melhor DJ. O maestro não escutou. O melhor. Meu amigo Renatinho, Paulinha, Débora, Brasil, Chica, Almeirinho, Jane, Regis, Socorro, Júlio, Lene, Romário e seguidores da carroça estão aqui. Firma! Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou. Nosso amigo Jade Gol de Santo Isabel, juntamente com a equipe Onde Pá. Alô, Jade Gol! Lúcio Cedeiros gravando o seu áudio de qualidade. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, Amigão do Regi, do Máximo tocando. DJ Tom. Adeus, meu amor, eu já vou, já é hora, eu tenho. Josias vai pra Sori, né? Adeus, meu amor, eu já vou, já é hora. Ele fala sempre a cidade dele. Tenho que ir embora. Vai dar saudade. Não fique triste, nem vá chorar. Eu vou voltar pra você e dizer que só você eu hei te amar. Nosso amor é demais, por isso eu sou feliz. Eu te amo, querida, essa minha vida, meu mundo de paz. Nosso amor é demais, por isso eu sou feliz. Eu te amo, querida, essa minha vida, meu mundo de paz. Equipe aí da Graf Fruto. É uma sequência de Fruto Sexual. Já, já. Alô, Cleide. DJ Tom. Adeus, meu amor, eu já vou, já é hora, eu tenho que ir embora. Só você, eu hei te amar. Nosso amor é demais, por isso eu sou feliz. The best music with the top DJ. Vida, meu mundo de paz. Nosso amor. Nosso amor é demais, por isso eu sou feliz. DJ Tom, eu não sou o tipo de homem que açoita a mulher. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Comportado é tão bom, um amor mais ou menos. Aquele quebra firma. Um abraço pra vocês aí, ok? Alô, Júlio Dobrões! Tom Máximo. O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Alô, aquela vinheta. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Por outro lado, a fera mulher. Saudade! E goza, o que ele de bom tem pra lhe oferecer? É essa aqui, Frangina, que arrepia ele! Gosto demais esses momentos. Olha ali como ele tá! Cássio, seu par, aproveite enquanto há tempo. Alô, Poteira, funciona. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. Fala pro teu amor assim, ó. A vida é bela, mas... E aí, coração? Depressa, se envolva, se entregue, vai ser como outra logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa, se envolva, se entregue, vai ser como outra logo a maçã. Eu sou seu fã. Demais. Beijão aí, dia 14 de dezembro. Tem o bigão da equipe Paz e Amor. Casse o seu par, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. Um abraço aí, galera. E também a sua, o Boquita. Só passa depressa, se envolva, se entregue, vai ser bom, volta logo a maçã. Aí, DJ Tuma, toca mais uma na carroça. Passa depressa, se envolva, se entregue, vai ser bom, volta logo a maçã. Papai, fostes pela estrada do mundo, DJ Tom. E eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão. E aí, cabeludo? Trago em meus lábios um beijo e o desejo de abraçar-te, querendo dizer, sabes? Sabes. Não sabes o quanto te quero. Te quero. Fico a pensar quanto tempo te espero. DJ Tom Máximo. Sabes, não sabes o quanto te quero. O melhor DJ. Te quero. Fico a pensar quanto tempo te espero. Ouviu? Cantar o melhor. Pois posso até olvidar-te. E um grande amor não pode morrer assim. Arrepia. Quase a sonhar. Mano. Sinto que estás a meu lado. E um sonho assim também não pode morrer. Deixa o moleque doido curtindo a carroça, obrigado! Ei, ei, ei, mais uma chance pro meu erro consertar. O nosso amor não é só romance, você tem de novo que me aceitar. Marcelo da Água. Oi. E amigo Alexandre no apoio. O churrasqueiro aí da chapa da tia Bené. E o tacacá da Lozinha. Quando ouvir minha canção, os seus olhos vão brilhar, meu bem. A qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar. Nosso amigo Jajá do Onde Pá. Hoje chegou afrontando, né? Mas se eu provar uma dose, ele corre. Minha canção. Ele corre, você dá sono, dá dor de cabeça, cura. Ele quer dirigir, peça o DJ pra repetir. Ele quer furar os outros no carro, olhos pra sonhar. Oi. E no delírio da... Meu amigo Nazarinho do Carvalho, o showman, é com ele que é o showman. Deixa o amor, showman. Por favor, não diga tantas vezes não. Oh, não. DJ Tom Máximo, o melhor DJ. E a gente prometeu passar por tudo e jamais se... O melhor. Promessa, a voz aí é padrão. Aí não tem Walter Bandeira com Jimmy Knight, não, viu? Numa transa até se julga. DJ Tudinho! Primeiro lugar. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Maneiro, essa semana eu vou fazer uma vinheta pra você, meu amor. Vem, meu amor. DJ Tudinho! Por favor, me dê se eu te chamei em vão. Em vão. É o Biguinho do Regis. Primeiro dia de festa, viu? E a galera já curtindo de boa, curtindo a luxuosa carroça da saudade. Daqui a pouquinho tem alvorada, viu? Daqui a pouquinho, alvorada. Lembra que a gente prometeu passar por tudo e jamais se deixar. E o nosso evento começando hoje a partir de 13 horas com o nosso o lançamento do nosso DJ Vidigal, o experiente. O volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem, meu amor, me completar. Mas por favor, me diz se eu te chamei em vão. Em vão. Tom Máximo. DJ Tom, detonando todas. Deixa comigo! Louco desejo por você. O melhor. Mais uma noite sem te ver. Louco desejo por você. Mais uma noite DJ sem te ver. Grito teu nome bem alto ao vento. Cadê o grito do Patera? Pois você não sai do meu pensamento. Meu travesseiro também sente a falta dos teus abraços e beijos molhados. Um louco amor pode até machucar. Vou gravar isso aí, viu? Mas só assim, meu amor, sei te amar. Um louco amor pode até machucar. Dá-lhe, Tom! Mas só assim, meu amor, sei te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. Grito teu nome bem alto ao vento. Pois você não sai do meu pensamento. Meu travesseiro também sente a falta dos teus abraços e beijos molhados. O amor pode até machucar, mas só assim, meu amor, sem te amar. Um louco amor pode até machucar. Daqui a pouquinho eu tô máximo esquerda. Mas só assim, meu amor, sem te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. Essa é a luxuosa Carroça da Saudade. A melhor sensação que você sentiu em sua vida. Sua vida. Essas paradas eu só me lembro lá no Acará. Aí, moreninha. Vem cá pra mim, moreninha. Eu quero te beijar. Teu corpo é muito gostoso. Eu quero te amar. Vem cá pra mim, moreninha. Eu quero te beijar. Teu corpo é muito gostoso. Eu quero te amar. E o Lúcio fala. Ai que moreli, olia. O Lúcio fala. Ai que moreli, olia. O Lúcio fala. Ai que moreli, olia. O Lúcio Campos fala. Ai que moreli, olia. Dançando sem parar. Ipô! E aí, Maxi? É muito gostosa, gostosa pra se amar. Sua dança é provocante, provoca pra me incitar. Você é muito gostosa, gostosa pra se amar. Sua dança é provocante, provoca pra me incitar. Ai que moreli, olia. Dançando, dançando sem parar. Ai que moreli, olia. Dançando, dançando sem parar. Ai que moreli, olia. Dançando, dançando sem parar. Ai que moreli, olia. Dançando, dançando. Lúcio Campos.

medo, não dá mais pra plantar. E se plantar não dá, se nasce não dá. Até pegar na boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não dá, se nasce não dá. Até pegar na boa é difícil de encontrar. Cadê a flor que tava aqui? Poluição do meu. O peixe que é do mar? Poluição do meu. O verde onde é que está? Poluição do meu. Chico Mendes sobreviveu. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. E olha, estamos gravando aí a parte do Tom Máximo. Daqui a pouco ele tem CD pra galera. Oi? O peixe que é do mar. Tom Máximo. Veja onde é que tá. Nem Chico Mendes sobreviveu. Cadê a flor daqui? O peixe que é do mar. O verde onde é que está? Nem Chico Mendes sobreviveu. Sanfoneiro, toque shot que eu quero shotear nesse shot. Dança a noite inteira, shoteando para o povo apreciar. Sanfoneiro, toque shot que eu quero shotear nesse shot. Dança a noite inteira, shoteando para o povo apreciar. Dança shot com quem sabe é bom demais. Tenho certeza que dançar melhor não há. Por isso eu peço sanfoneiro, toque shot, toque shot, toque shot, que eu quero shotear. Uma reduzida, na moral. Toque shot. E toque shot. E aí? Sanfoneiro, toque shot, toque shot, que eu quero shotear nesse shot. Eu danço a noite inteira, shoteando para o povo apreciar. Sanfoneiro, como é que você tá no virote? Toque shot que eu quero shotear. Nesse shot eu danço a noite inteira, shoteando para o povo apreciar. Dança shot com quem sabe é bom demais. Tenho certeza que dançar melhor não há. Por isso eu peço sanfoneiro, toque shot, toque shot, toque shot. Alô? Eu quero shotear. Maria, minha mãe morena, cabocla linda lá do Rio Jari. Fosse descendo pelo Amazonas, o sol brilhou pra mim no Chapuri. Lá no Chapuri, lá no Chapuri. Em novembro, estamos lançando o novo visual da carroça. Ana Maria, mãezinha morena, ainda sou tão... E o aniversário da empresa. De e você não pode perder, hein, novembro. Essas coisas lindas que não tem. Muitas novidades estão vindo aí, ouviu? Minha morena, ainda DJ Tom. Me sinto saudade de me banhar nos rios, tomar tacacá, beber açaí lá em Quaraci. Aonde, Maxi? Lá em Quaraci. Lá em Quaraci. Lá em Quaraci. Lá em Quaraci. Terra cabocla, terra pequena, cheirando a flor, cheirando a açucena, igual teu cabelo. Meu amigo DJ Neo, lá do Turbinado, segura. Lá do Rio Jari, lá do Chapuri. Na verdade é ele que dá o grau, lá de Coração, na controladora do Homem do Alô. Lá do Chapuri. Mais um, mais um. DJ Tom. já começou a dançar. Oh. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver e trazer um par de cheiro, nega, pra derramar em você. Veste o aí, Josias. Novo, nega, vamos assistir chover. A festa do Miguel e o Bigão. Do quilômetro 21, Tapiá, 242, sábado e domingo, com Paredão Treme-Treme. Vai ser prêmio de 15 mil reais. Vai ser uma loucura, 25 mil reais em dinheiro. É verdade. Você não pode perder. Bigão do Miguel! Do Miguel! Não é do Miguel, não, é do Miguel! Uhul! Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver e trazer um pá de cheiro, nega, pra derramar em você. Bota teu vestido logo, nega. Se tirar me dá prazer. Quando chego no riacho, com minha pinta no corpo, arrancando girassol e cantando um belo shot, dando um beijo no cangote por baixo do lençol. Lá se põe a lua cheia, já é meia-noite e meia, até logo até mais feio. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. E a presidente do Beco do Relógio. Todo dia eu vinha te ver. Olha o papagaio! O meu papagaio era alegre, ficou triste. Quase não existe o que lhe aconteceu. DJ Tom. Maldade, um cabra chamado Adão. Deu milho com moco e o bichinho comeu. O bichinho comeu, o bichinho comeu. Milho com moco que o adoco deu. O bichinho comeu e adoeceu. Do milho com moco que o adoco. Olha o papagaio! Olha o papagaio, ficou mudo, ficou surdo. Fizeram de tudo pra... Deixa pra sair a galera da BU se diz. Era o tal de Urupa. Fechado com o homem do alô. Deixou o saque, ele só fazia. Galera também. Chamei o doutor veterinário. O negócio saiu caro, veja só o que resultou. Galera, o doutor do chute certo. Na hora de... Fechado com o homem do alô. Aí falou, no meu não, doutor. No meu não, doutor. Eu estava com febre, mas a febre já passou. No meu não, doutor. No meu não, doutor. Deu um salto de banda e disse a febre já passou. Também falando da R.E. Boutique. Fechado com o homem do alô. E aí, Júlio? Caio era alegre, ficou triste. Quase não resiste o que lhe aconteceu. Só por maldade, um cabra chamado Adolfo. Deu milho com moco e o bichinho comeu. Aí, maestro. Comeu, o bichinho comeu. Também mandar um abraço ao nosso grande parceiro Renato do Tacacá do Renato, papai. Deu milho com moco que o Adolfo deu. Olha o papagaio, ficou mudo, ficou surdo. Fizeram de tudo pra fazer ele falar. Era um tal de urubaco e papaco que até encheu o saco e ele só fazia olhar. Chamei o doutor veterinário, o negócio saiu caro, veja só que resultou. O doutor passou um supositório e na hora de colocar o papagaio falou. No meu não, doutor, no meu não, doutor. Eu estava com febre, mas a febre já passou. No meu não, doutor, no meu não, doutor. Deu um salto de banda e disse a febre já passou. No meu não, doutor. DJ Tom. Pra todo lado que eu me viro tem um lucro. Com um chefinho mandado por um chefão. Tem lucro do bigão, tem lucro do sabido. Tem lucro do bobão, tem lucro do entendido. Tem lucro do marido, tem... E a galera de Santa Isabel é tubarão comendo E aí, Darlan? Eu quero trabalhar num lucro desse. Me deixe trabalhar num lucro desse. O Darlan já comprou umas 10 cartelas, né, pra amanhã. Me deixe trabalhar num lucro desse. Tem lucro do puxa-saco, tem lucro do operário, tem lucro do enxo-saco, tem lucro do otário, tem lucro do mercenário, tem lucro do galeão, tem lucro da confusão. E tubarão comendo peixe. Patrão, me deixe trabalhar no lucro desse. Eu quero trabalhar no lucro desse. Me deixe trabalhar no lucro desse. Eu quero trabalhar no lucro desse. Me deixe trabalhar no lucro desse. Patrão, me deixe trabalhar no lucro desse, por favor. Eu quero trabalhar no lucro desse. Me deixe trabalhar no lucro desse. Eu quero trabalhar no lucro desse. Me deixe trabalhar no lucro desse. Olha o show! Cadê o chiclete? Ei, pra que 24 que eu calço 33? E aí, cabeludo, tá pegando bacana a área aí? Tá conectado, né? Vamos fazer lá fora. Lúcio Campos! Lúcio Campos, na cidade. Porque se doer lá fora, ninguém vê, ninguém ignora. Mas quando solta essa vinheta, ele se tufa, né? Nunca vendeu uma potência. Porque se doer lá fora, uma caixa de... Aqueles videocassete. Que esse cabo não sabia. Mas o tempo que eu proveito de se botando com jeito, entrava que nem sentia. Oi, caiu no... Deu, tá e não deu. Vamos lá pra fora que essa peste já doeu. Tá e não deu. Duas, três, seis. Pra que 24... Rebatilho, pancadão! E amigo do gordo, Ricardo de Almerido. Vou botar o sapato no seu peito. Da carro. Vai que é só. É o Pinguinho do Raja! Essa gente vai morrer, minha inveja vai morrer. E a gente nem liga, pode o mundo guerrear. Deixa quem quiser falar que a gente nem liga. Vamos enchendo a barriga de amor, não é intriga que acabe o nosso amor. DJ Tom. A gente se faz de bobo, que é pra enganar o lobo, esse pregador. Deixa a porta, bata a porta pra essa fera não entrar. Que o amor da gente chama, vá lá dentro, arruma a cama que é pra gente falar. DJ Tom Máximo. Fecha a porta, bate a porta pra essa fera não entrar. Que o amor da gente chama, vá lá dentro, arruma a cama que é pra gente falar. Quando o povo se calar, quando ninguém mais falar, é que a gente nem liga, pode até. E pedir pra conversar que a gente

da roçadeira que faz o dom que nasce o teu coração. A terra é uma bola passeando pelo mundo, parecendo um vagabundo, uma bola de bilhar. O dia é um pedaço que juntando faz um ano, carregando o oceano, mas sem nunca derramar. Segura. Eu sou pequenininho, um grãozinho de areia que dá uma volta e meia pra poder se equilibrar. E dança minha vida carregado de lembrança, mas eu tenho a esperança que a terra vai girar. De um lado bate o sol, do outro escuridão. Se eu morasse no Japão, ia já me levantar. De um lado é muita coisa e do outro é muito pouco. Desse jeito eu fico louco, mas a terra vai girar. E o Ciro de Castanhal, o Evaí já disse que a galera quer a carroça, né, Evaí? O flanque, Evaí! A terra é uma bola passeando pelo mundo, parecendo um vagabundo, uma bola de brilhar. O dia é um pedaço que junto. Daqui a pouquinho começa o nosso evento, a partir das 13 horas. Estamos lançando o nosso DJ, o experiente do Marajó. DJ Vidigal! De um lado bate sol, do outro escuridão. Se eu morasse no Japão, ia já me levantar. De um lado é muita coisa e do outro. Por onde, pá? Desse jeito eu fico louco, mas a terra. E aí, já! Já! Vai, já! Shotzinho de pé de serra, com a sanfona mordendo. E a neguinha arrastando o pé no chinelo só. Meu patrão Regis já está ali dançando umas e outras. Ô Regis, como é que é? Meu olhar não leva jeito de chorar quando vê o teu sorriso derramar. Esse riso cristalino de alegria, como o beijo que a praia deu no mar. É melhor ser triste assim. Acho que eu vou tomar uma agora. Do que ser feliz na vida como estás. Pois felicidade em mim é teu amor. É mais claro que uma noite de luar. Quando já quer ir embora? Noite te abraçar. Vai sentir o frio forte da paixão. Os meus braços abraçam um corpo de outro amor. Como o beijo que essa praia deu no mar. Meu olhar não leva jeito de chorar. Quando vê o teu sorriso derramar. Meu amigo Darlan, e aí Darlan? E a praia deu no mar. É melhor ser triste assim como eu estou do que ser feliz na vida. Esse é o Darlan, pois feliz o melhor. Meu amor, que é mais claro que uma noite de luar. Quando a brisa dessa noite te abraçar, vai sentir o frio forte da paixão. Os meus braços abraçam o corpo. Alô Paulão, como beijo que o melhor. Vai só mordendo, vai só. Tá vendo, Freginho? E a gente tá bufelando aquela neguinha pelo meio do salão e o chinelo. Ô, oh, coisa boa! Meu olhar não. E a equipe toda em venda do Guamá, o Alex e a primeira dama e a Tayane. Está lindo de alegria, como o beijo que a praia deu no mar. É melhor ser triste assim como eu estou. Que ser feliz na vida como estás. Pois felicidade em mim é teu amor. É mais claro que uma noite de luar. Quando a brisa dessa noite te abraça. Meu amigo Júlio da Bros e a equipe quebra firma. Os meus braços abraçam. O Júlio já disse que ele é o melhor. Eu no mar. Eu quero ver. Zé Davinho, cachaceiro, desse de pé de balcão. Resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Conjunto Chico Vida pegou fama no sertão. No lugar onde passava, de tão rico ele tocava, servia de mangação. Fofono, fofo, fofo, fofo. What? Fofono, fofo, fofo, fofo. Fofono, fofo, fofo, fofo. A poeira levantando, os cabos bem gritando. gritando, dizendo ao conjunto bom: Poporopo, poporopopo, poporopo, poporopopo, poporopo, poporopopo. A poeira levantando, os caba bebe gritando, dizendo ao conjunto bom: Segura! Velho furado fazia forofofô, um triângulo enferrujado, o pandeiro sem ter som, povo sapateando, mas ninguém ouviu o tom. A poeira lavando, os caba bebe gritando, dizendo ao conjunto bom: Foforofofô, forofofô, foforofofô, forofofô, foforofofô, forofofô. A poeira lavando, os caba bebe gritando, dizendo ao conjunto bom: Foforofofô, forofofô, foforofofô, forofofô. Fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os caba bebe gritando, dizendo ao conjunto bom.